250 nacional, 9907. Ok, o som próximo na aproximação, mas eu estou percebendo que o senhor está reduzindo a velocidade. Se tiver como manter ou aumentar um pouquinho, ajuda no sequenciamento. Vai manter 250 nacional, 9907. Ok. Juliette 29. A sua escuta então, Alfa Juliette 29, 4209. 3305. Direita, baixada de checada, Alfa Fox, dá 17. Cego Fox Trot, livre pouso pista 107, vento 090 graus, 069. Livre pouso na 107, Alfa Fox. On LS10 Blue Power, I'm 4370. Roger, call Salvador Tower 118 small 905. 1895 Blue Power, 4370. 9907, desça para 2000 pés, 1014. 2000 com 1014, total 9907. Tower, good evening, Blue Power, I'm 4370, established on LS10. Blue Panorama 4370, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, Blue Panorama 4370. Alpha Echo Foxtrot, solo 34, livre back track, na estação na parte 5, frequência livre, uma boa noite. Boa noite, 3748, informação ISC, passando 230 para 150. O EDM 748, identifique chegada Mar e desça 050. Identificação, chegada Mar e desce 050, o EDM 6748. Boa noite, ó, e o 5972, vai cruzando 255, baixa 160, voa a Lagoinhas e possui a Whisky. E o 5972, identifique, chegada bom, se desça para 4000 pés, 1014. 4000 pés, 1014, e... Total 9907 para o localizador esquerda 165, informe estabilizado. Esquerda 165, portará total 9907. TAM 3305, desça para 2000 pés, 1014. 2000 com 1014, TAM 3305. Oxené 6224, desça para 3000 pés, 1014. 3014, 6224. Solo Salvador, boa noite, Oxané 63, Nono 3, sua autorização, nível 380 Guarulhos. Oxané 3, 3193, para Guarulhos, está autorizado nível 360, decola da 10, saída da EL, Leda Bidev. Em Bidev intercepta pelo ISC 50 e prossegue até o destino. Aciona 5014 no transponder, 119.8 é o controle. Ground at 36, take the right first intersection, taxi via Alpha and Juliet to gate 10. Boa noite, 076, identifique, chegada a Mari, 20060, isso reduz para 269, é o número 6 na aproximação. 060, 159, é, decola da 10, Tael, Leda, Bidev, é, intercepta o Operisk 50 e transponda 5014, o Oceaner 6303. Protegimento correto, para acionamento e táxi 1895. 1895, muito obrigado. Webjet 6748, reduz para 229. Total 9907, chame torre no 895. 895, total. Total 3305, está livre, LS X-Ray, informe estabilizado. Batalha estabilizada, tá 3305, livre LS. Livre pouso, pistola 0, vento 080 graus, 109. Pouso autorizado, total 9907. 2000 para Duna, Duna intercepta, informe visual copista o 6224. Duna intercepta, camarada João, 6224. Salvador, o trip 55515, contato radar 73 milhas fora de Salvador, voando para o Ed Pelô, reporte para a descida, está sob vigilância. É para o trip 5515, né? Para o senhor mesmo. Obrigado. Estabilizado, da 3305. 3305, chame torre no 8395. Mono no 8, decimal 95, gente, está 3305. Dois, Salvador, TAN 3305. TAN 3305, mantém a aproximação, guarde pistola zero livre. Gente, já está baixado de travada, aguardando autorização. Total 9907, solo aos 41, livrando à direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Se propista, Alfa, Kilo, pátio 3, total 9907. Valeu, Oxa, 6224, no posto localizador. 6224, torre, 118.95. 6224, boa noite, Oxa, 6224, no posto localizador. Oxa, 6224, mantenha a aproximação, aguarde pistola zero livre. Mantenha a aproximação, aguarde a pista livre no 6224. Livre o pouso para 3305. São 3305, livre pouso, vento 090 graus, 089. Livre pouso, gente. Solo solo aos 44, livrando à direita, táxi Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette, gate 5, por 3305. Então, ele pode confirmar o ajuste de altímetro para o 6224? 1-0-1-4, ajuste. Tem livre pouso, vento 090 graus, 08 nós, o Xaner 6224. 6224, sim. Livre pouso. No 076, desça para 2000, pés 2014, livre da restrição em TAP. 2014, livre da restrição em TAP, no 076. 1604. Tem livre. Puxa, acionamento, chama o plano para o TAP. Chamará para o TAP, 1604. Para reinterceptar a curva à esquerda 075. Ok, está com a pista vista, o Salvador. Obrigado. Ok, 5972. Web 6748, reduza para 189. Está marcando. 6748, reduza para 189. Já reduziu, o Webjet 6748. Ok, informo que está seguindo o tráfego Boeing 722 da Rio, 6 milhas e meia frente. Tchau. Com 972, chame torre no 895. 7845, Rio. O Gol 1076, reduz para 1809. Reduzido 1809, Gol 1076. Da direita, Alfa Juliette. 219, confirme o sol. Não, vai manter a escuta, vai taxar a via Alfa, manter a posição antes da taxa Juliette. Juliette ao 01, o tráfego da companhia já vai liberar. Ok, Alfa, vai manter a Juliette, via Alfa, via 01, 224. Escuta. 972, né? Escuta. 972, livre pouso, pistão a zero, vento 090 graus, 069. Rio 5972, né? Escuta da torre. Estabilizado na final, direção 7748. 7748, reduza para aproximação, chame torre no 895. 895. Pouso vento 090 graus, 069. Livre pouso, Rio. Trip 5515, no ponto ideal, descida. 5515, desça para 4 mil pés, ajuste 1014. Na presente, vou na proa de dona e aguardando o último vetor para interceptar o localizador. 5515, gente. Ajuda? Ajuste 748, mantenha a aproximação, aguarde pistão a zero livre. Gente, agora. Salvador, boa noite novamente, azul 4209, nessa escuta para a cópia 360 com 20. O 9604 está pronto para o táxi, alterna Recife, 155 a bordo, está com 3 horas e 20 da autonomia. O 9604, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10104. Sim, Corjúcio, 9104, inicial táxi Juliette Alfa, reportar a ponta de espera da 10, voo 1604. Azul 4209, aguarde cópia com fins. Sim. 5972, Solo 50, táxi via Alfa e Kilo, parte 3. 50, Alfa e Kilo, parte 3, Rio. Permanece na sua escuta, doutor? Afirmativo. Ok, obrigado. Jet 9748, livre pouso, vento 090 graus, 069. Autorizado pouso na 10, Jet 9748. 5. 295. Salvador, boa noite, Bona 076, Marmene 6 do externo, baixar, calado. Bona 076, mantém a aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, na 076. torre Salvador, muito boa noite. É o Oceania 6303, no pole position 21, para pushback e acionamento. Autorizado, chame para o táxi, Oceania 6303. Autorizado, chama táxi. Oceania 6224, vai observar o Airbus da companhia no pushback e ingressar via Índia, gate 01. Objeto 6748, solo 52, livrando à direita, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da táxi via Juliette. Táxi via Alfa, antes da Juliette, objeto 6748. Voo no 604, ponto de espera, dona 0, tá pronto. Voo no 604, visual com tráfego na curta? Afirma. Após a passagem do tráfego, o voo no 604, desconsidere e mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, voo no 604. Sete meia livre pouso, vento 1-0-0 grau, 0-6 nós. Autorizado pouso, 1-0-0-7-6. Bom, no 604, após passagem do tráfego na curta final, ele mantém 1-0. Após a passagem, a linha mantém a 1-0, gol no 604. Solo ao 54, livrando à direita, táxi via Alfa, mantém antes da táxi via Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, voo no 076. Após 14209, para cópia? Solo, prossiga, 4209. Azul 4209 para Confins, nível 360 autorizado, decola da pistão no zero, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 16. Controle Salvador, opera em 199, decimal 8, aciona 5024, azul 4209. Confins, autorizado 360, decola da pista 10, primeira curva direita, apreciada da El, Leda, Brida e Aprisulu 16. 198, controle 5024, transponder 4209. Azul 4209, confirmando a transição para Aprisulu 16, Brida. Chame pronto para pushback saneamento. Chama 4209. Voo no 604, alinhado e pronto. Voo no 604, livre decolagem. Vento 1-0-0 grau, 06 nós. Livre decolagem, com gol 1-0-4. Oceania 6303, está pronto para o táxi, com autonomia de 4 horas, alternando o galeão POB de 152. 6303, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0. Reporte pronto para decolagem, ajuste 1-0, 1-4. Com ajuste de 14, autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, reporte nessa região do Oceaneiro 6303. Webjet 6748, observando o tráfego do Airbus da Avianca, ingresso via Juliette para o gate 02. Gate 02, Webjet 6748. O gol 1076 prossegue via Juliette, gate 06. Gate 06, via Juliette, gol 1076. Romo 604, decolou 57, controle 119, decimal 8, uma boa noite. Controle 119, decimal 8, boa noite, Romo 604. Controle Salvador, boa noite, Romo 604. Romo 604, contato radar, Gol 370, conforme autorizado. Extensão para o 370, Gol 1604. Rico 5 no 5 para o localizador, esquerda 170. Rico 5 no 5, sim. Tip 5, você colou 5, interceptando e avistando. 5, você colou 5, chame 12, 18, 9, 5, boa noite. De grato, uma boa noite, bom trabalho. E Salvador, Tip 5, você colou 5, boa noite. Boa noite, 35, 5, livre pouso, pistão no zero, vento 1,00 graus, 0,62. 5, 5, 1, 5, suficiente, baixado e travado. Romeo 604, exato, Pro de Albo na presente. Pro de Albo na presente, Gol no 604. Permissão, Pro de Albo por no 604? Pro de Albo, afirmativo. Presente, Pro de Albo, Gol no 604. Controle de Salvador. Gol 78, identifique. Chega da Mari, desça ao 050. 050. Torre Salvador, Oceanair 63, no 3, ponto de guardão no 0, pronto. Oceanair 63, no 3, visual com tráfego na curta final. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0, Oceanair 63, 1-3. Após a passagem do tráfego, autorizado a linha A de manter na 1-0, passaria o Oceanair 63, 1-3.